Muito bem, é um prazer ter você na companhia e na sintonia aqui em AM 1320. E para você que está já pensando no que fazer em termos de ceia, preparação de festa de Ano Novo, aproveitamos a providencial presença aqui de uma especialista em nutrição e também em conservação de alimentos. Passamos agora a uma conversa bastante informal, descontraída aqui, com a Ariana Stumpf, que é diretora de Vigilância em Saúde e nutricionista, e passa a passar dicas importantes para você a partir de agora. Bom dia, Ariana. Bem-vinda à CBN. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada. Nós estamos numa época em que as pessoas não têm o devido cuidado. Eu digo isso por prática própria mesmo. A gente, às vezes, prepara um almoço um pouco mais generoso para poder economizar aí o trabalho da janta. E aí, na hora de conservar esse alimento até a próxima hora de refeição, a coisa acaba provocando uma situação que geralmente termina em uma atitude na saúde pública. Algumas dicas são importantes para a conservação dos alimentos, né? É verdade. Esse é o período mais crítico do ano, onde que as pessoas, elas... São diversos fatores. Na verdade, as pessoas abusam da alimentação, né? Comem demais e exageram também no consumo de bebida alcoólica. E também, quando preparar o alimento, também faz aquilo que você acabou de falar. Sobra, guarda para mais tarde, não conserva bem o alimento, não guarda na geladeira exatamente. E o alimento, pela alta temperatura, acaba aí favorecendo a multiplicação das bactérias. E a pessoa acaba tendo um tipo de intoxicação alimentar e, com certeza, né, indo parar no hospital. Esse é o grande problema, né? Nesse final de ano, esse, além do exagero, essa falta de cuidado com o alimento. Exatamente, e aí é que chega um ponto que nos preocupa, porque agora há pouco nós registramos aqui, acompanhamos tensos aqui a situação de um policial militar que estava em incursão na região do Jardim Jupira e acabou passando mal. A temperatura lá perto dos 28 graus, para nós que usamos roupas leves. Agora tente imaginar um indivíduo que carrega 8, 10 quilos de equipamento, a farda que é extremamente grossa, mais o colete, mais outros aparatos que eles usam. Essa situação é bem mais comum nessa época do ano por conta do calor e da dificuldade que temos em respirar com a temperatura em elevação, né? Isso mesmo. Agora, nessa época que está extremamente calor, nós perdemos muito, aumentamos nossa temperatura do corpo e perdemos muito líquido. E devemos repor esses líquidos através do consumo de água. É extremamente necessário. Substituir a água pelo isotônico é uma atitude inteligente? A água, não substituímos a água por nada. A água, ela é insubstituível. Nada. Mas o isotônico, ele ajuda muito a equilibrar os eletrólitos do nosso organismo. Tem algum critério para se escolher o isotônico ideal? Não, todos os isotônicos que estão no mercado são de boa qualidade, são ótimos para a saúde, mas deve-se ter um critério. O isotônico, o consumo inadequado dele, ele é como um suplemento, né? Você não deve ingerir mais do que necessário. Então, deixar para ingerir o isotônico depois que você praticar uma atividade física com mais intensidade, né? Para você repor os eletrólitos que você perdeu através da grande quantidade de suor que você está eliminando. A sede mesmo só se mata com a água. Só se mata com a água. E a temperatura da água para ser ingerida? Olha, nutricionalmente, a temperatura da água ideal é que ela seja uma água gelada. Porque assim o seu organismo, ele vai trabalhar mais para equilibrar a temperatura da água e assim você vai gastar mais calorias. Tá certo. Nosso papo aqui é sobre alimentação. Nós vamos agora entrar numa época crítica e todo mundo quer curtir e esquece da alimentação. Dia desses, na véspera de Natal, todo mundo preocupado com o trabalho, correndo para cá, correndo para lá, e na hora de preparar a ceia, o que é que nós vamos fazer? O que que você aconselha como nutricionista se preparar, por exemplo, numa noite em que a gente sabe que vai ter muita bebida, o desgaste vai ser grande porque vai se tocar a festa à noite adentro, E algumas pessoas ali até exageram em outras definições. O que é que você aconselharia? O que seria um cardápio ideal, balanceado, para equilibrar esse desgaste excessivo com a necessidade do corpo humano? Nós sabemos que na época, agora na virada do ano, o consumo de bebida aumenta, né? Esse que é o grande problema, porque a bebida alcoólica, na verdade, é uma caloria extra, né? Nutricionalmente falando, uma latinha de cerveja tem 150 calorias, né? Então, Wesley, para de beber, você vai engordar. Então você imagina o quanto você não vai ingerir de caloria extra, né? Uhum. Então, aí falando de cultura, a população tem o hábito de preparar aí carnes mais pesadas à noite, né? Então, uhum, se você vai beber um pouco mais, coma menos. Então, esse é o ideal, né? Agora, se você vai optar por comer uma comida mais pesada, então diminua na bebida. E o equilíbrio aí entre frutas e outros tipos de alimentos ajuda a compensar esse desgaste? Olha, o ideal mesmo, isso para qualquer época do ano, todos os dias, é você ter uma alimentação balanceada. Mas balanceada no sentido de você ingerir, primeiramente, muita água. Isso é a base de tudo. Aqui em Foz do Iguaçu isso é imprescindível. É imprescindível. É que nem andar sem ar-condicionado, não tem como, né? Não aqui tem. Em Foz. Então, a água é o fundamental, né? E balancear sempre as refeições, fazendo um intervalo. E nesse intervalo das refeições, você está ingerindo mais frutas. Agora, no verão, o ideal é você estar consumindo frutas mais suculentas, tipo um melão, uma pera, a melancia, que são frutas ricas em nutrientes, são frutas que dão uma saciedade, uma boa saciedade, e ajuda a você a estar comendo menos na próxima refeição. Esse é uma ótima dica também para quem quer perder peso. Uhum. Porque não tem como você perder peso sem você estar fazendo esse intervalo, se alimentando com essas pequenas refeições desses intervalos. Porque senão na próxima refeição... Balança, né? É. O que você gastar tem que ser reposto. E o que você consome a mais acaba acumulado. Acaba acumulado. E comer. Comer de pelo menos de 3 em 3 horas. Esse é o segredo. Eu diria o segredo porque você não consegue fazer um bom trabalho nutricionalmente se você não se alimentar de 3 em 3 horas. Assim, o teu organismo, ele vai gastar calorias constantemente. Agora, se você fica horas sem comer, teu corpo ele vai começar a estocar tudo aquilo que você está ingerindo. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de tomar o café da manhã, vou fazer um almoço bem reforçado e daí eu não janto lá, por volta de meia-noite eu vou fazer um lanchinho bem caprichado que é para aguentar até outro dia. Tudo errado, né? Tudo errado, tudo errado. É por isso que as pessoas falam assim, mas poxa, eu quase nem como e eu engordo. Justamente por isso. Porque fazem uma, duas, três refeições diárias. Isso está totalmente errado, porque o teu corpo ele vai aproveitar 100% daquela refeição que tu está comendo. Ele vai aproveitar aquilo, porque entende-se que, poxa, eu só vou comer de novo daqui 6, 7, 8 horas. Então, eu vou aproveitar tudo aquilo e estocar em forma de gordura para que eu consiga me manter, me sobreviver. Está correto dizer que o corpo humano ele tem vontade própria? Independente do que a cabeça pensa, do que os músculos fazem, o organismo ele tem um mecanismo próprio, um jeito próprio de tratar? Corretíssimo. Na verdade, o nosso organismo ele tem as necessidades, eu diria as prioridades, né? Você não consegue manter um bom funcionamento do teu organismo se você não der a ele um suporte adequado. É como se fosse um motor de um carro. Não adianta você colocar um combustível ruim, um óleo bom. Você tem que equilibrar os dois. Exatamente. A alimentação, ela funciona assim. Você tem o seu metabolismo, né? O seu metabolismo é como se fosse toda ali a engrenagem de funcionamento do seu carro. E se você não der alimentação, o combustível para esse carro funcionar, ele não vai funcionar. Ou se der um combustível de péssima qualidade, ele vai pifar. É assim o nosso organismo. Se você não se alimentar adequadamente, você só vai ter problemas, né? Uhum. Aí vem vários problemas como colesterol, triglicerídeos, né? Tá certo. Diabetes. E tudo isso acaba caindo no sistema público de saúde, porque a maioria das pessoas... Eu estive lendo algumas matérias esses dias e não tenho autoridade para falar sobre isso, mas o que eu li me deixou bastante curioso. A alimentação do brasileiro e os hábitos do dia a dia são responsáveis por cerca de 60% dos atendimentos médicos hoje no sistema público de saúde. É por aí essa informação? Eu tenho certeza que sim, porque nós temos aí várias, várias doenças ocasionadas da má alimentação, e doenças essas ao quais o sistema público atende em grande massa, né? Que é colesterol, triglicerídeos, pressão alta, e geralmente diabetes. É o caso de emergência, que não pode esperar, né? Que não, você tem esperar. Que parar o que está fazendo para atender aquele paciente. Isso mesmo. E aonde que, se você estiver fazendo, eu diria, uma reeducação alimentar, né? Porque não adianta você fazer uma dieta e perder peso aí em torno de 30 dias e depois tornar aí, se alimentar totalmente errado novamente, né? Uhum. Então, quando você tem uma reeducação alimentar, você nem sente que você está fazendo uma dieta. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você acostuma o corpo com um determinado padrão de comportamento, ele passa a se adequar sozinho às circunstâncias, né? Com certeza. Quando você está, eu diria, num ritmo, um ritmo saudável, né? Praticando atividade física, isso é extremamente necessário. Fazendo uma alimentação bacana, você não consegue extrapolar. Como eu consigo combinar uma alimentação com uma atividade física? O que, que eu levo em consideração para calcular o quanto de alimento é necessário para mim manter meu corpo durante uma atividade física, ou determinar quanto de atividade física eu posso fazer com a alimentação que eu tive durante o dia? Então, primeiramente, assim, você deve saber qual tipo de atividade física que tu vai escolher. Escolher sempre uma atividade física que combine, que você tenha prazer em fazer essa atividade física. E iniciar essa atividade física, não desistir dessa atividade física. E você vai iniciar essa atividade física de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua musculatura, de acordo com o teu organismo. Isso, esse é o básico, né? E na parte nutricional também, você vai iniciar uma dieta, começando gatinhando com os primeiros passinhos. Uhum. E ensinar a pessoa a se alimentar adequadamente. Esse é o principal. Aliar esses dois componentes, a atividade física com a nutrição, que é o mais importante. Porque além de você estar perdendo peso com a atividade física, você está se alimentando de uma maneira ideal. Aí você só tem a ganhar, você só tem a diminuir todos esses problemas de saúde que sufocam o sistema de saúde, né? Que são essas doenças que somente através da alimentação que você consegue adquirir, né? E como eu sei, do ponto nutricional, quando eu estou excedendo a minha capacidade na prática de exercícios físicos em relação à alimentação? Na verdade, a atividade física, ela deve ser feita primeiramente com muita responsabilidade, né? Nós vemos aí muitas pessoas que praticam atividade física e que já iniciam atividade física com uma grande sobrecarga, né? Isso é algo que tem que ser muito bem cuidado com o professor de educação física. Ele é a pessoa ideal para estar dizendo para o aluno qual é o tipo de atividade física que ele vai estar fazendo. Isso é o ideal. E assim, você chega na academia e já inicia de acordo com aquilo que o teu instrutor for te indicar, né? Resolver fazer uma caminhada, por exemplo? Ótimo, porque uma caminhada não tem contraindicação nenhuma. Até mesmo as pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde, desde que consiga se mobilizar, elas podem estar fazendo uma caminhada. E uma caminhada saudável, né? Para você estar aí gastando aquilo que você está ingerindo a mais. Tá, eu decidi fazer uma caminhada, então eu vou aproveitar o sol a pino ali para suar bastante, para perder bastante gordura. Suar não significa perder gordura. Isso que é a primeira coisa que a gente tem regra. Aqui, a primeira regra. Tá? Suar não significa. Suar significa que você... claro, tem o suor mesmo ocasionado pela atividade física, pelo, né? Desgaste. Pelo desgaste. Mas eu já vi pessoas aí que colocam camisetas e outras camisetas e mais 3, 4 tipos Conheço de roupas. Conheço uns que usam até saco plástico. Para suar, não. Isso não é... Não ajuda. Não ajuda em nada. Na verdade, só faz com que você... tenha aí uma queda de pressão, acabe passando mal, caindo, se machucando e deixe de praticar atividade física amanhã, depois de amanhã e aí eu e me assim machuquei fazendo exercício, não é bom para minha saúde, então abandono. Agora são 10 horas e 21 minutos, 10h21, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos e quando voltarmos vamos mudar o foco da nossa conversa, vamos falar com a diretora de Vigilância em Saúde sobre a fiscalização dos eventos.